transando com essa bitch, low bitch, jovem baby. Transportando minha droga, vou colocando, ela goza infinitamente. Contamino Covid, tô rimando crime, te enquadro igual o Blade. Negociando minha cota, tô contando notas, me chama de Bill Gates. Nadando nesse beat, transando com essa beat, love it, jovem baby. Transportando minha droga, vou colocando, ela goza infinitamente. Contamino Covid, tô rimando crime, te corta igual o Blade. Negociando minha cota, tô contando notas, me chama de Bill Gates. Fala que me ama, vou fazer você se molhar inteira. Tô matando o hit, tô virando lenda, vou alimentar a brincadeira. Sufando meu flow, vem mamando na sua mamadeira. Tô fumando esse crush, tô causando pane a semana inteira. Vou logo ser gama, porque não brinca em serviço, ei. Jogo nessa drama, ei. Vou te fuder, vou fazendo isso, Bitch, estou livre, não assumo compromisso. Tenho centenas de hits, bem digerir isso comigo, ei. Não tô pensando em nada, nem criando expectativa. Vai dançando pelada, ei. Quanto vou bolando a rima, Entra na minha nave, Tem esse motel lá na esquina, Vem esquecer os problemas, cena obscena. Vem pulando, jogando por cima, ei. Transindo com essa beat, low beat, jovem Mary, ei. Transportando minha droga, vou colocando, ela goza infinitamente, ei. Contamino Covid, tô rimando crime, te quarto igual o Blade. Negociando minha cota, tô contando notas, me chama de Bill Gates, ei. Nadando nesse beat, transando com essa beat, low beat, jovem Mary. Transportando minha droga, vou colocando, ela goza infinitamente. Contamino Covid, tô rimando crime, te corta igual o Blade, ei. Negociando minha cota, tô contando notas, me chama de Bill Gates, ei.